Negativo, negativo. Corta tudo, tem um recadinho tardio, que numa última piadinha do programa lá, que eu não me lembro qual que foi, o Rato cortou a divulgação do nerdtalk.com.br, onde o senhor Diogo Raspas de Gelo fez a participação muito bacana, e o Rato entrou e enfiou uma piadinha na edição durante o programa, e ficou só Nerd Talk e não deu se fosse .com e .br, tá? Nossa, não lembro. É, você não, não lembra, mas eu lembro, eu fiquei muito chateado. Então, senhor Raspas de Gelo, desculpe, mas nerdtalk.com.br, tá? Isso ouçam aí também o programa deles, que é muito bacana, e ele fez uma situação muito bacana pra gente. Me surgiu uma dúvida. Vocês digitam uma URL inteira? Eu sempre pesquiso no Google e clico no primeiro link. Cara, você é um preguiçoso, cara. Preguiçoso, meu irmão. Tem que botar nerdtalk. Nerdtalk não, é geek. Perdão, cara, tu falou merda pra caralho. É geek talk. É geek talk. Ai, ai. Não é nerd talk. É meu Deus, a gente não sabe fazer jabá mesmo. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Forecast, o podcast do site Fórum Ingo. Eu sou o Dourado e até hoje eu não sei a diferença entre jornalista e repórter. Essa é a voz do Rato e no final do programa eu tiro a prova dos 9. Olá, aqui é o Thiago Dias, falando diretamente da faixa de Gaza, onde está vendo um... Já que ele morreu, a gente precisa de mais alguém para gravar, cadê o Beto? Eu tô aqui, gente. Já era pra falar a minha parte, né? Então entra ao vivo, Beto. Você está ao vivo. Fala, Beto. Pô, boa tarde pra todo mundo aí. Eu sou Roberto Francelino. Tô aqui participando novamente do podcast. E é um prazer aí estar com vocês. E hoje vamos falar de coisas de jornalista. Né? O nosso segundo podcast falando de uma profissão específica. E essa gera muito debate. Afinal, o jornalista tem que ser imparcial? Não pode se emocionar? Tem que só passar o fato? Jornalista serve para tudo? E para responder essas perguntas e apresentar essa profissão para nós, vamos entrevistar o nosso ouvinte Beto. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos. Rodou! Hoje temos um recadinho especial. Vamos falar da Real Service. E o que é a Real Service, Douradão? Cara, a Real Service é uma empresa de terceirização de serviços gerais e delivery, com motoboy, carro e até ciclistas. E qual é a área de atuação da Real Service? A área de atuação são todos os segmentos de varejo e atacado, além de serviços e eventos. Pequenas e médias empresas de qualquer segmento, né? É verdade, é isso aí. Então, terceirize seus serviços com a Real Service e fique tranquilo para pensar no crescimento da sua empresa. Beleza, só para avisar que a Real Service só atende no Rio de Janeiro, tá? Rio e Grande Rio. Para mais informações, acesse realserviceexpresso.com.br. Vai lá. Queremos lembrar novamente a você que o Pix mudou de data. Né? Agora será no dia 10 e 11 de dezembro de 2012, uma segunda e terça-feira. E sendo assim, como trabalhadores que somos, você já ouviu o desabafo do Thiago Dias, né? No programa anterior. Nós tentaremos estar lá, já que vai até meia-noite na segunda quanto na terça. Se você vai participar, tenta mandar um e-mail pra gente então no podcast@foroingo.com.br e avisa pra gente que dia que você vai estar lá, porque a gente quer te conhecer, né? E você dizendo, né, pra gente que dia que você vai estar lá, vai ser mais fácil de convencer o Thiago Dias a ir. Mais fácil ainda vai ser de te achar lá se você quiser comprar a camisa de divulgação do site, né? Com certeza, porque a camisa, né, ela não morre, apesar da esperança ter quase morrido, né, a camisa não morre. Se você quiser continuar ajudando a gente a divulgar, pô, gostou dessa estampa, né, com a nossa logo, adquira. A gente volta a te lembrar aí que é preço de custo, a gente não quer ganhar nada com isso, então o custo pra gente é R$20 e a gente vai repassar pra você esse custo. Mais informações e o pix.com.br. E não esqueça, eu já falei o e-mail, mas não esqueça, né, de nos seguir no Twitter, né, através do nosso Twitter, @foruingo4wingo, e curtir a nossa página no Facebook, né, facebook.com/foruingo. Só para ficar registrado aqui a reclamação do Thiago Dias, tá? Eu fiquei muito triste de ver que o programa sobre vereador não teve uma boa repercussão. Eu tenho certeza que não foi por conta do assunto, nem da gravação, que continua no padrão Foruing, né? E que o pessoal não está se envolvendo com as questões políticas do país, tá? Então, eu não esperava, sinceramente, né, que os nossos ouvintes não participassem do programa sobre vereadores com uma forma como eles participaram, né? A participação foi muito pequenininha. Fico triste, as pessoas estão deixando de lado uma questão tão importante que é a questão da política no nosso país, tá? Foi aquilo que eu falei, cara. Política, religião e futebol não se discutem. Mas a gente quer se meter e entrar nessas áreas. Religião e futebol eu concordo, mas política não, irmão. Política envolve a vida de todo mundo e todo mundo tem que participar. Não seja alienado, seja um ouvinte padrão forecast e participe do podcast sobre vereadores, que é o nosso podcast número... 17! Fiquei muito triste com isso, tá? Então participem, contribuam, deem suas opiniões para que no nosso próximo programa nós leiamos todos os recadinhos. Eu vou incentivar, Sara. Eu sou um cara que não me envolvo muito com política, mas foi bom gravar e o programa tá muito tranquilo ouvir, cara. Não tá uma parada chata. Vale a pena ouvir. E antes de terminar, eu gostaria de agradecer ao nosso cast, não o nosso, mas o nosso cast realmente, que ele existe. Isso, nosso cast. Poxa, colocou o nosso banner lá como parceiro. A gente queria agradecer por vocês considerar tanto a gente assim. A gente aqui tem que mexer em alguma coisa no nosso site para abrir também uma área para parceiros. Eu não cuido do design, quem cuida do design do site que se vire. Mas coitado do cara, né? Mas a gente vai tratar aí com o designer do site para colocar alguma coisa também para vocês, mas a gente quer deixar registrado aqui o nosso agradecimento. E só para registrar uma reclamaçãozinha com o nosso editor do podcast, coitado, que ele cortou por causa de uma piadinha a URL correta do geektalk.com.br, né? Cujo participante foi o nosso colega Diogo, senhor Raspas de Gelo, tá? Então, só pra ficar registrado, geektalk.com.br. Acessem lá para assuntos nerds, que vocês vão curtir bastante, assim como eu gosto. E só pra lembrar que eu participei lá no Aerocast, tô chique, gente, tô sendo convidado pra participar de outros, tá vendo? Aerocast 16 sobre confusões no trabalho. Cara, histórias super engraçadas, vale a pena ouvir. O Aerocast é lá do site aerolitos.com.br. Altas aventuras no trabalho. Com certeza. Beleza. Então nós vamos agora para o Coisas de... Jornalista, com nosso amigo Beto Francelino. Meus amigos, mais uma vez apresentando aqui uma profissão, hoje falando sobre jornalista. E quando convidei o Beto, né, para essa pauta, eu já tomei logo uma na cara. Falei para ele que eu ia passar a pauta para ele e ele falou: cara, aprenda uma coisa, nunca mande uma pauta para um entrevistado. É isso aí, cara, vivendo e aprendendo, velho. Né? Vivendo, o que a gente mais ouve aí por aí é o pessoal falando de mandar pauta pro convidado, se preparar e tudo mais. E aí o convidado ensinando aí como é que faz o negócio de verdade. Pois é, porque até tem muita gente, que muito entrevistado, que gosta disso, até para se preparar para a entrevista. Só que assim, acaba, em certos momentos, ficando uma coisa meio falsa. O cara, de repente, fica ali preso muito a uma coisa que ele preparou e tal. Então, assim, o que eu falei até pro Dourado é que você consegue arrancar as melhores respostas de um entrevistado... Na surpresa, né? Aquele momento mesmo do inusitado ali, da surpresa, que você consegue arrancar as melhores declarações, as melhores informações. Beleza, então se prepara que hoje aqui é tudo de surpresa. Inclusive a gente montou a pauta 5 minutos enquanto você reiniciava o notebook. Caramba, hein? É, meu irmão, se é pra ser autêntico, a gente faz na hora. Quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Estamos aprendendo direitinho. O jornalista sempre monta a pauta no carro indo pra reportagem. Também. É, isso acontece muito. E às vezes nem dá tempo de botar a pauta. A gente encontra a fonte no meio da rua e já começa a conversar com o cara e vai embora. Mas a gente pode ter que começar, cara, com uma pergunta meio clichê, né? Não tem como fugir dessa pergunta. Você hoje é um jornalista, mas o que você queria ser, cara, quando você crescesse? Você foi preparado para ser um jornalista ou não? Olha, como é que é isso? Pensei em ser jornalista a primeira vez quando eu tinha uns 18, 19 anos. E assim, foi meses antes de eu entrar para a faculdade. Eu até então eu não tinha a menor ideia, assim, nunca tinha passado pela minha cabeça ser jornalista. Que na verdade, Beto, esse momento é um momento constrangimento, entendeu? É um momento que o convidado que vem falar da sua profissão, ele vem dizer o que, que ele queria ser quando ele crescesse, mas quando ele era criança, sabe? Aquela coisa assim do tipo, papai, eu quero ser bailarino, entendeu? Aí o pai olha assim, né, escorre aquela lágrima, ai meu Deus do céu. Então, é o momento em que você fala assim, poxa, quando eu crescesse eu queria ser isso. Então assim, lá quando você era criancinha, o que, que bateu no teu coração e você falou assim, poxa, eu queria ser isso quando eu crescesse? Cara, tem duas coisas assim que eu pensei lá naquele tempo lá de criança, de ser. Uma é muito constrangedora, a outra é maneira. Fala constrangedora, a maneira pode deixar pra lá. Cara, eu queria ser maquinista de trem. Olha aí, isso é legal, é igual a profissão do Rato, eu queria ser carteiro, aí, é um negócio em comum, é maneiro. Mas por que você queria ser maquinista de trem, Beto? Cara, sei lá, eu via trem, eu me amarrava naquela coisa, não andava de trem, lógico, assim, eu morava em frente à estação do trem, sei lá, aquela coisa do trem, de pilotar um trem, entre aspas, né? Eu achava que devia ser a melhor coisa do mundo. E o que é o maneiro que você falou aí? O maneiro é uma outra coisa de pilotar, que eu gostaria de ser piloto de Fórmula 1. Ah, mas isso aí todo mundo quis, cara. Isso aí na época do Ayrton Senna, até eu queria também. Eu achava muito foda. Até o que o Ayrton Senna morreu, aí ninguém quis mais. Mas aí, vou te falar, é mais seguro pilotar Fórmula 1 do que pilotar trem. Se for na Super V, então, maravilha. Eita, e acabamos de perder o patrocínio da Super V nesse programa. Hoje você trabalha com jornalismo, mas você teve outros empregos antes, foi para outras áreas, ou como você disse? Você decidiu ser jornalista com 19 anos, né? O que você fez da tua vida até você chegar aos 19 anos? Eu tive vários outros empregos antes de ser jornalista. O primeiro deles foi meio que um emprego assim de boy, de digitador, uma coisa assim meio... Assim, meu pai me botou lá numa empresa que ele trabalhava só pra eu começar a trabalhar mesmo. Pra parar de pedir dinheiro. Pois é, pra eu conseguir pelo menos ter um dinheirinho no final do mês, né? Pra botar a gasolina no carrinho que tava começando a sair de carro, essas coisas. Mas depois já trabalhei numa pizzaria. Fazendo o quê? Pizzaiolo? Até isso eu já fiz, mas eu não era o pizzaiolo. Eu entregava pizza. Depois de um tempo, eu já tava começando a fazer a faculdade, a menina quis me aproveitar para gerente da pizzaria. Pô, legal. E aí eu fiquei lá um tempo, só que assim, eu trabalhava nessa pizzaria e eu namorava a filha da dona. Eita. Quando o namoro terminou, e aí meu emprego terminou também. Então... Essa é a merda, né, cara? Vincular as duas coisas sempre dá problema. Aí trabalhei também numa sapataria, na Bota no Pé, um vendedor. Acabamos de ganhar um patrocinador. E que mais? Aí depois trabalhei na Saraiva. Opa, outra. Olha aí, seu Saraiva. Saraiva Megastore, lá no New York City Center, era assistente de loja. Até lá que eu conheci a minha mulher. E é isso, depois eu fui fazer o estágio na Brasil Energia e aí eu comecei o estágio de jornalismo mesmo, depois fui pro Jornal do Comércio, depois voltei pra Brasil Energia, que é onde eu tô até hoje. Resumindo, né, a tua carteira de trabalho tem várias assinaturas de 6 em 6 meses, né? Tem vários empregos e depois tem um empregão de 10 anos. Show de bola. Beleza. Essa Brasil Energia é onde você trabalha hoje? Isso, é uma editora que eu trabalho e a gente lá tem várias publicações, né? Que a principal é a revista Brasil Energia, que eu fui repórter durante muito tempo dessa revista. E outra coisa que a gente tem lá é o site, o Energia Hoje, que hoje eu sou editor desse site. Eu edito as matérias, eu edito o conteúdo desse site. Já que você está contando isso e baseado na minha frase inicial, você pode me tirar essa dúvida? Qual é a diferença, cara, de jornalista para repórter? Muito simples. Jornalista é a profissão. Repórter é um cargo. Ah, Beto, como é que é seu dia a dia? Você acorda que horas? Faz o quê? Escova os dentes com que pasta de dente? Não, como é que é seu dia a dia? Como é que é lá no seu trabalho, que deve ser parecido com os outros da mesma função? É, a minha rotina, assim, eu acordo por volta das 7 da manhã, 7, 7 e meia. E depois tomar café, escovar dente, essas coisas todas que eu vou pular. Né? É, postar no Facebook. É. Isso aí. Depois disso, a primeira coisa que eu faço é ler os jornais do dia mesmo. Geralmente eu leio pelo menos dois jornais do dia, eu leio o Globo e o Valor Econômico. Você leu o Roots, leu do papel mesmo ou é no site? Não, atualmente eu tô lendo, é o do papel, mas eu tô lendo no iPad, que eu cancelei minhas assinaturas de papel e tô lendo só no iPad agora, tô acumulando jornal, em casa, acumular revista. Eis um jornalista atualizado. É. Sustentável, você quis dizer, né? Não, atualizado. Eu conheço muito jornalista que não sabe o que é iPad. É. Não, mas tem. Lá no trabalho mesmo tem jornalistas que não sabem utilizar o iPad. Até sabem o que é, mas não sabem usar. Enfim, chegou no trabalho. Cheguei no trabalho. Aí tô nesse período eu tô em casa e mesmo em casa eu já checo, depois de ler os jornais, né? Eu checo meus e-mails, do trabalho e tal. Se tiver alguma coisa, alguma matéria que eu li nos jornais, que alguma coisa que eu... que possa render o que a gente chama de suíte, que é uma, como se fosse uma repercussão daquele assunto que saiu nos jornais de manhã, eu já peço para algum repórter, mesmo de casa mesmo, já mando um e-mail, olha, tem que fazer matéria sobre isso, tem que fazer matéria sobre aquilo. Assim, deixa eu só exemplificar o que é suíte, para a galera de internet, é a mesma coisa que os memes. Então, basicamente isso, é de manhã esse trabalho. Então, quer dizer, já checo os e-mails, olho se tem alguma coisa importante e a partir também das matérias que saem um dia, eu já pauto alguns repórteres para certas pautas. Também eu checo se vai ter coletiva no dia, se vai ter algum evento, se vai ter alguma coisa. E aí também já direciono os repórteres, né? Então, esse trabalho aí, já vou até mais ou menos umas 9, 10 horas, geralmente, dependendo do volume de matérias que eu ler, né? Então, assim, Beto, o teu trabalho em si, né, no caso, no teu dia a dia, da forma que você trabalha, ele não é de buscar a notícia, de gerar o conteúdo, de criar a notícia, não. Você vê o que está acontecendo e produz um resultado, uma nova notícia, um novo conteúdo em cima do que está acontecendo, é isso? É isso também, né? Isso é, assim, é a primeira parte, né? Mas, a princípio, a minha tarefa é coordenar os repórteres para saber quem vai fazer o quê, quem vai cobrir qual pauta. E essa coordenação, uma das coisas é ver o que saiu no dia, o que tem de assunto importante naquele dia, faltar os repórteres. Poxa, eu tava entendendo que o que saiu do dia era no jornal o dia. Não, animal, não. Eu tipo assim, não, eu quero ver o que saiu do dia, o que saiu no Globo, agora eu junto. Os jornais que eu leio, geralmente, é o Globo e o Valor Econômico, que são jornais que cobrem coisas que a gente lá cobre também. Né? O que você cobre lá? Eu sou editor do site Energia Hoje, né? Então o assunto que a gente cobre lá é energia. Tudo relacionado à energia. Tudo relacionado à energia. E inclui petróleo, gás natural, energia elétrica, a parte de legislação relativa à energia, política, e tudo meio com foco assim de economia e tecnologia um pouco, mas é mais assim um foco de economia, não de economia de energia, não, assim, economia quando eu falo do assunto economia, né? Tem a parte de energia sustentável? É um dos assuntos que a gente cobre, assim, não é o principal, o principal assunto lá é a área de petróleo, até porque é a área onde está o dinheiro. Olha a dica aí pro ouvinte, hein? É o assunto que é, inclusive, é o carro-chefe da revista, que é o carro-chefe do site também. Mas a parte de energia elétrica, a parte de cobrir o que a distribuidora está fazendo, a Light, por exemplo, aqui no Rio, a Ampla, o Niterói, ou ver quem está construindo uma hidrelétrica, se a hidrelétrica vai ficar pronta, quando ela vai ficar pronta, se ela vai atrasar, isso tudo é notícia para gente, entendeu? Os impactos que ela vai ter na região onde ela está sendo construída e tudo mais. Impactos socioeconômicos, ambientais, tem essa coisa toda aí. Quais as principais dificuldades que você encontra nesse dia a dia, assim? O que faz você perder a cabeça? Ou quase perder a cabeça? É. Caraca, editor, bota um violino aí que agora ele vai abrir o coração, hein? Bem, assim, uma coisa que a gente pode falar que é uma dificuldade é quando o repórter foi para uma pauta e ouviu determinada coisa lá e por algum motivo ele achou que não era importante aquilo, deixou de falar para mim. A notícia a gente não deu e o nosso concorrente deu. E aí eu vou tomar um esporro do meu chefe. Abordou um assunto que não era tão relevante. Porque geralmente é assim, o repórter volta da coletiva e antes conversa com o editor. Fala, ó, lá aconteceu isso, isso e isso. Aí eu falo, não, isso aí é legal, isso aí é legal. Só que se ele não me falar, eu não tenho como saber se foi falado lá, até o concorrente dar. Aí o concorrente dá, aí eu vou nele e pergunto, por que a gente não deu isso? Ah, não sei o que lá, esqueci, não sei o que lá. Aí acontece o famoso esporro, né? Quem julga o que é importante? Eu. Eita, gostei. O editor. O editor que julga o que é importante. O repórter, claro, ele também tem o seu julgamento, mas ele vai ter que me trazer tudo que foi falado lá, a não ser que sejam coisas muito óbvias, mas ele vai ter que me dar um resumo de tudo que aconteceu lá e eu vou julgar. Isso é importante, isso não é importante, isso a gente já deu, isso todo mundo já deu. O repórter traz 10 assuntos e você filtra o que vai entrar no ar. Exatamente, exatamente isso. Aproveitando essa questão que você levantou, acontece muito de haver discordância entre o que o editor quer que seja abordado na reportagem, na matéria, e o jornalista, o repórter, de não concordar e o cara acabar fazendo o que ele acha que deve levantar, o que ele acha que deve ser perguntado. Acontece assim de, por exemplo, a gente pautar uma matéria para o repórter, de repente ele tem que conversar com uma, duas, três, quatro pessoas sobre um determinado assunto, e à medida que ele está conversando com as pessoas surgem informações que acabam contradizendo o que eu queria, contrariando o que eu queria, né? E aí é normal, isso é normal de jornalismo. À medida que vai apurando a matéria, pode ser que uma outra informação seja mais importante, uma outra coisa, um outro foco seja mais importante. Mas isso é muito comum, isso não chega a ser um problema, assim. Isso é a dinâmica normal da profissão. Entendi. Então não chega a ser um problema, é do trabalho em si mesmo, é normal, né? Mas você nunca teve situações de que você percebe uma pergunta do repórter, o entrevistado dá uma resposta e o repórter não valoriza essa resposta ou não continua e parte para outro assunto? E aí você, na edição, você percebe assim, pô, o cara podia ter focado mais nesse assunto aqui. Ah, sim, isso acontece também. De repente a gente olha assim e tem uma informação que ficou faltando, aí pergunta pro repórter, pô, mas você não perguntou isso? Ah, não perguntei, ou não deu tempo, não sei o quê. Então aí também é o meu trabalho chegar, não, tento apurar essa informação pra gente complementar essa matéria pra ela ficar mais completa e tudo mais. E o cara vai atrás da informação, também é normal da dinâmica da profissão. Você vai aperfeiçoando o texto todo. Então, assim, as principais, né, dificuldades aí que a gente vê é a sua preocupação com o conteúdo, realmente se aquilo vai ser relevante. E a questão de prazo também é uma dificuldade que você enfrenta? Eu, no caso, sou editor de um site, né? Então, quer dizer, se o repórter foi para uma coletiva, geralmente ele tem que passar de lá mesmo a informação da matéria. Hoje a tecnologia, então, ela te ajuda a ser mais rápido, né? Sim, mas muitas vezes passa pelo telefone mesmo, pelo celular, passa para o estagiário, ele dita o texto para um estagiário, Olha aí, olha a figura do estagiário aí. Aproveitando aí o gancho do estagiário, né? Vamos começar do começo, né? Verdade. Onde estudar, né? E o que você acha aí dos cursos de formação de jornalismo, né? Como é que tá isso hoje no Brasil, né? Tá valendo a pena fazer faculdade particular, pública, ou... Como é que você vê isso aí, a questão da formação do jornalismo? Olha, faculdade particular hoje são poucas que são realmente boas, assim, para a formação de jornalista, né? Eu diria hoje assim que a principal seria a PUC, a PUC Rio, que seria a particular que vale a pena você fazer jornalismo. Isso eu tenho uma visão aqui do Rio também, eu não sei de outros estados. Agora, as públicas ainda são as melhores, né? Principalmente as federais, que são a UF e a UFRJ. Tanto que assim, os melhores profissionais que a gente tem lá, ou até mesmo os melhores estagiários que a gente contrata, são dessas universidades, e geralmente eu acabo já, como sou eu mesmo que procuro os estagiários, eu acabo só buscando nessas universidades. Entendi. Então, realmente, o nome, né, da universidade, que a gente ouve às vezes ser uma lenda, no seu caso, você já dá logo um aval. Tipo assim, ah, o cara é de lá, então ele já tem uma chance aqui. Tem a coisa do nome da universidade, e tem também o fato de, geralmente, o pessoal que vai para uma universidade pública, aquele pessoal que tem uma formação melhor, que conseguiu ter um ensino médio melhor. Sim, sim. Então, quer dizer, já chega nessas faculdades com uma formação melhor e acaba isso se refletindo na frente, mais na frente, com a coisa do texto, da percepção do mundo, das coisas todas. Como é que é a carreira? Você começou lá em cima falando, né, lá no começo do programa, sobre você ser o editor, e começou a falar um pouquinho do trabalho do repórter e tudo mais. Existe uma hierarquia na carreira do jornalista? Ele começa de um jeito e acaba de outro? Isso é uma regra, né? Existe existe um plano de carreira, né, para o jornalista? Não tem um plano de carreira definido, não. Tem de tudo. Tem cara que, vamos lá, depois de estagiário, né, vamos pular a parte do estagiário. Geralmente é o cara que, se ele está num jornal, num veículo de impresso, de TV, ele começa como repórter. Geralmente é o básico, é a coisa do repórter. E aí, basicamente, o que ele tem para avançar é virar um editor, um editor-chefe, um chefe de reportagem. São esses caminhos que ele pode percorrer. Não tem um plano de carreira muito definido. Não tem um júnior, pleno e um sênior, não, né? Não tem isso. Definitivamente não tem. Fala um pouquinho pra mim qual é a diferença do editor pro chefe de reportagem. Porque, assim... Deixa eu só falar uma coisa. Eu não sei se ficou claro, mas assim, eu sou editor de imagens. E nesse caso que ele tá falando, é o editor de conteúdo. É o cara que trata do conteúdo da reportagem, seja no vídeo ou seja no texto para o site ou para o impresso. Isso, exatamente. Eu sou editor de conteúdo, basicamente eu edito texto e imagens, né? A gente escolhe as imagens que vão sair na matéria. Mas aí é a questão de fotografia. Eu trabalho com vídeo e aí eu sempre trabalho em paralelo com o editor de texto. Na TV, para a matéria ficar pronta, ela precisa basicamente do repórter, cinegrafista, editor de imagens e editor de texto. Alguém pode acumular função nesse processo aí, mas geralmente são essas funções. Então quer dizer que você e o Beto poderiam trabalhar junto? Ele pode ser meu colega de trabalho. Mas não deixou o cara falar nada, né? Vocês perguntaram e responderam, e o nosso convidado, o cara que sabe o que tá falando, falou neca, né? Pergunta inicial, Beto. Pergunta inicial. Minha pergunta é: qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Então, voltando, né? Que merda, vocês são foda, hein? Seguinte, você falou do editor, editor de conteúdo, né? Que é o que você faz. Você falou do chefe de... reportagem. Pra mim, é o teu trabalho... é o mesmo que o dele, não é? São coisas diferentes? Sim, é porque alguns veículos têm a figura separada do chefe de reportagem, que aí é o cara que comanda quem vai cobrir o quê, é o cara que coordena aquilo tudo, e o editor só vai ficar com a coisa do assunto, de determinar qual assunto que vai ser abordado, e vai ficar com a parte do texto também, de pegar o texto do repórter e trabalhar aquele texto para deixar com a cara melhor. O chefe de reportagem seria o cara que ainda supervisiona o trabalho do repórter? Seria o teu meio entre o repórter e o editor? Seria isso? Não, o chefe de reportagem, ele vai mais coordenar mesmo a equipe de reportagem. Uhum. Ele vai fazer essa coordenação de determinar quem vai fazer o quê, quem vai cobrir qual assunto, quem vai cobrir qual pauta. Então, ele que vai determinar hoje isso. Hoje você faz as duas coisas, então. Né? Isso. Como editor. Porque, assim, eu trabalho num veículo que é um veículo médio, pequeno. Não é um... Entendi. Não é uma organizações Globo que eu trabalho. Então, a gente acaba batendo um escanteio e fazendo dois. Beleza. Beto, a gente vê muito aí no mercado hoje a questão da especialização do profissional, né? A atualização que o profissional tem que ter para se manter no mercado e ser valorizado. Isso acontece muito, pelo menos, no universo que a gente conhece, do profissional de TI. Isso acontece na área de jornalismo? Há essas especializações ou não? O que vale é a relevância das matérias, os trabalhos realizados. Como é que acontece essa questão de especialização no jornalismo? Não, tem a coisa da especialização, sim, mas é de uma forma diferente. Assim, não tem uma especialização específica para a carreira de jornalista. É, aliás, até tem. Tem alguns cursos de pós-graduação que você faz, de repente, a coisa de media training, solução de crises empresariais. É, então, uma coisa mais assim, de quando você é um assessor de imprensa, principalmente, tem muito essa coisa de você fazer uma pós-graduação em comunicação e marketing para lidar com certas situações do dia a dia, né? Então, assim, quando eu era repórter, mesmo eu cobria a área de energia elétrica. A COP, por exemplo, tinha um curso de pós-graduação, mas que não era voltado para jornalista, era voltado para as pessoas do setor de energia elétrica, mas o jornalista acabava também se beneficiando disso. Então você se especializava de acordo com aquilo que de repente você está cobrindo. Isso. Ah, se eu sou um jornalista esportivo, né, aí eu vou fazer de repente uma pós nessa área para poder agregar um conhecimento, né, e unir a minha profissão de jornalista. Isso, por exemplo, se você é um jornalista que cobre a área de economia, você pode fazer um MBA em finanças corporativas, você pode fazer um MBA em gestão. Quer dizer, então, na verdade, você está buscando conhecimento sobre a área que você está abordando, né? Exatamente. Só que, assim, isso não é pré-requisito para você ser um bom jornalista. Você só vai ali agregar informações à sua carreira. Até networking, né, Beto? Exatamente. Até. O networking também é muito importante. Você acaba, nesses cursos, conhecendo muita gente e acaba tendo ali, surgindo oportunidades, tanto de, às vezes, uma oportunidade de matéria, às vezes, oportunidade de emprego mesmo, você trabalhar numa empresa. E saber do que tá falando, né? Fazer perguntas pertinentes, né? Que eu acho que é o mais importante. Com certeza, assim, dominar o assunto é muito importante, porque quando você chega pro entrevistado e ele sente que você já domina aquele assunto que você tá abordando, que as perguntas que você está fazendo não são perguntas tati-bitati, o cara já, a conversa fica num outro nível, entendeu? A troca fica melhor, né? Com certeza, as informações ficam bem, bem mais qualificadas. Essa divisão acontece já na faculdade? Você, na faculdade, já se encaminha para a área de esportes, ou para a área econômica, ou para a área política, ou isso vai desenrolar depois da formação? Só vai se desenrolar depois da formação. Geralmente você entra no mercado de trabalho, e aí a empresa, você entrou num jornal, por exemplo, e começa a cobrir economia, e você gosta daquilo, você vai. Na faculdade não tem direcionamento nenhum, muito difícil assim. Existe formalmente essas categorias ou é só uma divisão por gosto e habilidade? Não, formalmente não existe essa divisão não. É quando você entra no mercado de trabalho, você passa a ser o repórter de uma editoria. Você pode ser o repórter da editoria de cidades. Aí você vai cobrir tudo o que acontece na sua cidade. Repórter de economia. Você vai cobrir as coisas que as empresas estão fazendo, os investimentos, esse tipo de coisa. Essa até seria a minha próxima pergunta, Bela. Eu queria saber, assim, em relação ao mercado, como é que está a questão das demandas, né? Assim, quais são os mercados para o jornalista, né? É o jornalismo esportivo, é o jornalismo investigativo, é o jornalismo econômico? Como é que está o mercado nesse sentido? Como é que está a procura? Como é que está a demanda? Olha, o mercado de jornalismo no Rio de Janeiro é um mercado pequeno, porque a maioria das grandes revistas estão em São Paulo, a Época, a Veja, Isto É. Então, a maioria dessas revistas, por exemplo, que são grandes revistas, têm grandes equipes de reportagem, estão em São Paulo. Mas no Rio a gente tem os jornais, né? Tem o Globo, tem o Valor Econômico. Tem o Extra. Tem o Extra, tem o Dia. Você tá ganhando alguma coisa pra mencionar o Extra, Rafa? Divide aí com a gente, cara. Porque a tá capa do Extra coisa, é sempre comentada nos... O que acontece? Como essas grandes publicações estão em outros estados, aqui acaba ficando um mercado restrito. Então, claro, você pode ser um jornalista esportivo. Não é uma área que dá muito dinheiro, uma área assim, geralmente é a área que dá menos dinheiro. Você pode ser um jornalista da área de economia, que é a área que dá mais dinheiro. Você pode ser um assessor de imprensa de uma empresa. Você... Então tem N possibilidades, mas assim, não tem uma coisa que esteja sendo mais procurada, que esteja sendo menos procurada. Cada um vai indo para onde dá, para onde se encaixa melhor. Falando sobre dar mais dinheiro e menos dinheiro, né? Por que que, por exemplo, o mercado de jornalismo da parte de economia daria mais dinheiro do que da área esportiva? Eu acho que é pela questão dos anunciantes, né? Porque na área de economia, se você for ver a área de petróleo, os anunciantes são a Petrobras, são outras petroleiras. Então, quer dizer, são os anunciantes que pagam mais, que acabam valorizando mais aquela área, porque nessa área da economia rola muito dinheiro. Você tem essa relação entre valores? Não tem, assim, a relação de um para outro não tenho, não. Não sei, não saberia dizer. Quanto é que ganha em média, por exemplo, assim, uma ideia, tá? Um repórter que ganha, que vai fazer uma matéria para você sobre a nova hidrelétrica do Rio Guandu aqui no Rio de Janeiro. O repórter vai cobrir a inauguração das obras. Quanto é que ganha um repórter que faz esse tipo de matéria? Olha, se ele é um repórter iniciante, ele começa ganhando ali na faixa de R$2.000, R$1.500, R$2.000. E depois vai crescendo, né? Conforme ele vai adquirindo conhecimento, ele vai ficando mais especializado naquele assunto. Então, o cara dessa área, ele pode ganhar tanto R$2.000, quanto tem gente que tá ganhando R$9.000, R$10.000. E o que que determina, assim, esse crescimento no valor do salário? É a empresa ou é o mercado? É a empresa, mas é principalmente a experiência, né? À medida que quanto mais experiência o jornalista adquire, mais ele vai sendo valorizado no mercado. E assim, dá pra viver de jornalismo freelancer, assim, tipo, ou o cara tem que estar sempre ligado a um veículo, a um jornal, a uma revista? Eu ainda não conheço ninguém que tenha conseguido se firmar só como freelancer. É muito difícil, porque você acaba ficando, acaba tendo uma incerteza muito grande se você vai ter material para fazer, se você vai ser contratado para fazer alguma matéria. E mesmo assim, amigos jornalistas, que é uma coisa que acontece muito, que abrem uma empresa, abrem um CNPJ, né, e viram pessoas jurídicas e trabalham para vários veículos, mesmo esses, eles têm que ter uma empresa principal ali que eles têm um contrato. Porque senão, se eles ficarem com pequenos contratinhos, atirando para tudo que é lado, eles não conseguem se sustentar. E assim, eu conversei até isso com uma colega de trabalho recentemente, ela me falou assim, eu fiz exatamente essa pergunta, se dava para viver de freelancer. Ela falou, se eu não tivesse esse contrato X aqui, que é o maior de todos, eu não conseguiria. Como é que você vê a questão do jornalismo na internet? Eu, pelo menos, eu sou um cara que eu não leio jornal, não leio revista. Eu acompanho notícia pela internet. E você vê muita colunistas, né? Não sei se colunistas são necessariamente jornalistas, mas você vê muito pessoal trabalhando matéria na internet em cima de notícias que já foram dadas em outros veículos, tanto no jornal, tanto em revistas ou sites especializados. Como é que você vê a questão do jornalista que trabalha em cima de notícia já dada em outros veículos na internet? O grande lance aí é a credibilidade. E geralmente credibilidade está associada às grandes organizações de jornalismo, por exemplo, como as organizações Globo. Então, quer dizer, eu acredito que você esteja falando de, por exemplo, blogueiros. Esse pessoal é comentarista, né? Ele vai fazer um comentário, vai dar uma opinião dele em relação a determinado assunto. Mas a questão da credibilidade, ele pode até ser muito bom, ele pode até, por exemplo, na área de esporte, tem o Rica Perrone, tem um blog de esporte, não sei se vocês conhecem. Somos nerd, cara. Cara, a gente não gosta de esporte, cara. Eu conheço o Renato Carvalho, que inclusive participou do último programa, foi muito bacana, ele escreve no Tech Tudo. Esse pessoal, por exemplo, esse blogueiro, o Rica Perrone, ele é um cara que ele até busca notícias que não saíram nos jornais, ele busca informações exclusivas. Mas a informação de credibilidade geralmente ainda tem muito essa visão de partir das grandes empresas jornalistas. Hoje, com a internet, a prioridade é dar a matéria primeiro ou dar a matéria mais completa primeiro? Olha, tem de tudo, mas eu vou te dizer assim, a prioridade é dar primeiro. A gente ainda tá falando sobre jornalismo mesmo, gente? A prioridade é dar primeiro, me preocupei. A notícia primeiro. Tá com a cabeça em outro lugar. Tá com a cabeça em outro lugar. Falou em dar, a cabeça foi pra outro lugar. Voltando! Voltando ao assunto aqui. Então, assim, geralmente a prioridade é dar a notícia. Mas isso também gera problemas, porque às vezes um site dá uma notícia e aí o outro, sem confirmar, dá aquela notícia e começa um monte de gente a dar a notícia, no final aquilo se transforma e aquilo pode ser uma barriga. Geralmente não, é uma informação que não se confirma e aí um monte de site deu o que a gente chama de uma barriga, né? Uma informação que falsa. Eu lembro desse caso da morte do Amin Kader, aquele apresentador, repórter, seja lá o que for, da Rede Record, que a própria Record deu que ele tinha morrido, aí vários blogs de fofoca também falou, e no mesmo dia ele aparece ao vivo na própria Record falando que não tinha morrido e tudo mais. Exatamente esse tipo de coisa, porque um site dá, o outro sem confirmar dá a notícia também, e o outro sem confirmar dá a notícia também, nessa ânsia de dar logo, né? Mas dar logo a notícia. Ah, beleza, beleza. O Google, cara, hoje, o Google ajuda ou atrapalha, cara? Até por conta dessa questão de sair dando a notícia, né, sem confirmar. Teve um caso recente aí, cara, do filho do Sylvester Stallone, né, que ele faleceu, pô, e a notícia, quando o cara faleceu, pô, na foto, era o Peter Petrelli, o ator que fez o filho dele no Rock 6, e não o filho do cara mesmo. Se você for colocar na balança, lógico que o Google ajuda muito mais do que atrapalha. O que acontece é que toda profissão tem um trapalhão. Deixa eu te fazer uma pergunta, o Beto, que é uma bandeira que eu carrego na minha vida, vamos dizer assim. Que é em relação à imparcialidade do jornalismo, tá, cara? Quando você dá uma matéria, por exemplo, numa revista Veja, e ela é totalmente parcial quanto a uma posição sobre a matéria, ela desce o cacete mesmo. Quando você vê, por exemplo, no Jornal Nacional, na Globo, você vê aquela cara de marizia, né? Aquela cara de paisagem dos repórteres para dar uma notícia de tão grande repercussão, de tão grande interesse público, e você vê essa diferença. Como é que você vê a questão da imparcialidade do jornalista? Você acha que o jornalista realmente deve só dar a informação e não deve se posicionar? É impossível ser totalmente imparcial. Gaguejou. É impossível. É, você tipo, concorda comigo. Vamos lá. Concordo, exatamente. É porque assim, primeiro, o repórter é um ser humano, ele tem uma formação, ele traz os preconceitos dele. Os valores, né? Os valores, a experiência de vida dele. Então, quer dizer, não tem como você ser totalmente imparcial em tudo, não tem. Você vai sempre dar aquele enfoque que carrega um pouco dos seus valores nele. E, de outro lado, tem a coisa dos veículos também, que tem veículos, como você citou muito bem, uma Veja, que tem uma linha, segue uma linha política, que é uma linha, vamos lá dizer, neoliberal. Não estou aqui fazendo juízo de valor, se neoliberal é bom ou não é, mas é a linha da Veja. Então eles seguem isso e baixam a porrada no governo, que é o governo da Dilma, que é o governo assistencialista, que mais estadista, mais assistencialista, que tem maior intervenção do Estado na economia, o Estado fazendo tudo. Então, quer dizer, tem muito isso mesmo. Sim, não deveria ter, deveria ter uma análise mais isenta, mas não é. A gente já viu vários casos aí, eu não lembro agora de algum específico, mas de matérias. Você vê que a Época dá de um jeito, a Veja dá de outro, a Isto É dá de outro. Você conhece o Ricardo Boechat, provavelmente, né? Conheço. É, na Band News FM Fluminense, né, que é do Rio, e FM, que tem um programa no horário nacional. Caraca, assim, tu ganhou alguma coisa agora da Band, pelo amor de Deus. Ganhei, cara, ganhei. Depois eu repasso pra vocês aí os 30% aí. Eu aqui com o jornal aí. Pô, você vê, né, cara? Cada um corre pro seu lado. Assim, cara, eu vejo, quando eu posso, o jornalismo da Band e vejo o jornalismo do rádio. Então você lembra ouve. Que ele faz... Então você ouve. Eu ouço. O programa que ele faz no rádio e vejo o telejornal da Band, né? Um exemplo. Como é que num veículo você pode ser totalmente parcial, porque o Ricardo Boechat, ele é totalmente parcial nas opiniões dele, e ele fala, ele xinga. Isso na rádio. Na rádio, ele cobra posição. Cobra, né, posição, chama pelo nome, diz o que ele acha, chama de safado, de corrupto, de enfim. E por que na TV a gente tem isso tão velado, assim? Tá vendo o mesmo profissional se comportando de duas maneiras diferentes? O que se deve a isso? Eu acho que esse ponto é a coisa dos meios mesmo. São dois meios de comunicação bem diferentes, né? A TV tem a coisa muito da imagem, Tem a coisa muito daquele formato padrão já de jornalismo ditado pelo Jornal Nacional. Então, quer dizer, as outras TVs acabam, as outras emissoras acabam seguindo muito isso. E no rádio você tem um pouco mais de liberdade, porque é um outro veículo. A diferença é basicamente essa, é pela diferença de veículos. Por mais que os dois sejam veículos de grande alcance, o público que está assistindo um não é o público que está ouvindo o outro. Ou, até pode ser, até pode ter uma interseção, mas geralmente você está ouvindo rádio quando? Você está ouvindo rádio no carro, você está no ônibus, indo para o trabalho. E TV você está em casa, aquela coisa de noite, chegou do trabalho. Então, quer dizer, são veículos de comunicação diferentes. Eu acredito que a diferença seja essa. E basicamente é assim, o cara na rádio quer ouvir a opinião do Boixá, e o cara na televisão quer assistir a informação, entendeu? Também tem isso, concordo também com isso, e tem muito de verdade, não sei o que você está dizendo. Sim. Assim, Beto, você falou desse tipo de jornalismo. Eu, na verdade, eu vejo como um jornalismo que faz pensar. Que tipo de jornalismo seria isso? Seria um jornalismo sensacionalista? É um jornalismo um pouco sensacionalista, sim, mas eu acredito que o do Boixá na rádio seja um pouco menos. Porque eu acredito que ele trate de temas mais de interesse do público geral. Geralmente um jornalismo de um Wagner Montes da vida, do Datena, é mais voltado para aquela coisa do povão mesmo, da violência, aquela coisa mais voltada para esse lado aí. Você faria, Beto, esse tipo de jornalismo? Olha, pagando bem... É isso aí. É isso aí. Cara, e vamos já botar mais cartas aí na mesa, cara. E a importância do diploma, que a gente comentou lá no programa 5, primeiro que você participou, cara. A importância do diploma na profissão. Cara, quero a sua opinião aí. Assim, eu tenho uma opinião assim. O diploma não é essencial, não é fundamental para você ser um bom jornalista. Mas é importante... Por outro lado, é importante você ter uma formação na faculdade de jornalismo. Você acaba ali tendo contato com aspectos culturais da sociedade, você acaba aprendendo temas de cultura mesmo brasileira, você também tem uma formação de sociologia um pouco, de política econômica. Então você acaba tendo contato com certos temas que são importantes para você ser um bom jornalista. Mas não é imprescindível, não é fundamental. Você pode já ser por exemplo, os atletas, o Tandy. O Tandy, não estou dizendo que ele é um bom jornalista, mas ele poderia ser um bom jornalista, ele poderia ser um bom repórter, porque ele conhece muito de vôlei, e de repente se ele fosse fazer matérias de vôlei, ele poderia ser muito bom naquilo, porque ele entende muito do assunto. Ele tá se aventurando já, né, cara? E tem umas coisas que eu vejo que ele faz que ele se sai muito bem. Algumas coisas você vê que falta realmente um trato ainda. Entra naquela questão que a gente falou lá no início, né, da especialização. O cara é especialista no assunto. E aí as técnicas de reportagem ele pode aprender até no dia a dia mesmo dele, né? Exatamente. Você aprende alguma técnica de reportagem na faculdade, mas quando você aprende mesmo, é no dia a dia. Isso não tenho dúvida, assim, que você aprende a ser jornalista no mercado. Entendi. Você contrataria, então, uma pessoa sem diploma, sem problema, mediante somente a experiência? Contrataria sim. Tem idade para começar com o jornalismo? Não tem idade, não. É, porque hoje blog, né, dando voz aí para todo mundo escrevendo, cada vez mais pessoas mais novas aí. Jornalismo é realmente assim, não tem uma idade. Eu fiz faculdade com pessoas na época que tinham 50 anos, 50 e poucos anos. Eu não sei como é que elas estão hoje, se elas estão inseridas no mercado, se não estão. Mas assim, nada, não tem impeditivo. Não é... Rapidinho, uma curiosidade. Você lembra do juramento do jornalismo? Lembro de uma linha desse jornalismo. ele editou e cortou. Eu acho que eu lembro de uma, eu juro. Duas palavras, eu juro. Cara, não, sinceramente, eu não lembro mesmo. Não lembro... Nada. Beleza, caraca. Cara, beleza. Bem, a gente deu chance. A gente deu tempo de entrar no Google, mas tudo bem, deixa pra lá. E diz pra gente uma coisa, Beto. O que te faz gostar da profissão e uma que te faz não querer nem sair pra trabalhar, cara? Ficar em casa, só curtindo tua esposa. Gostar da profissão é que, às vezes, por exemplo, rolam umas viagens assim, e você acaba conhecendo lugares que você ou não teria dinheiro para conhecer, ou não teria tempo para conhecer. Tem viagens que são furadas, lógico, mas eu fiz viagens para Roma, para Paris, para Hanover, na Alemanha. São lugares que eu nunca conheceria se eu não fosse turista. Conheceu Amsterdã, não? Agora, aquilo que me faz nem querer sair de casa. Deixa eu sair alguma coisa. Eita, um profissional exemplar, olha aí. Tem uma coisa que é, assim, que é a pior coisa que todo jornalista odeia, que é a reunião de pauta. Ah, nosso primeiro episódio, reunião resolve. E você tem reunião de pauta o tempo todo. Jornal diário, você tem reunião de pauta todo dia. A nossa revista mensal, a gente tem uma reunião de pauta por mês, mas são reuniões chatíssimas. E que no caso da minha empresa dura muito tempo, mais tempo do que devia. Assim, são longas, mas necessárias? Necessárias, mas podiam ser matadas em meia hora, e às vezes dura 3, 4 horas. Olha aí, olha aí, a reunião resolve aí, hein? Puta, ó, tamo com ouro na mão, hein? Ah, uma sugestão que deram pra gente é fazer reunião em pé, porque assim todo mundo cansa rápido e vai embora. A gente já falou isso lá também, de fazer reunião em pé, mas nosso chefe é muito conservador, então. Então assim, para as nossas considerações finais, né, eu tenho umas perguntinhas secretas aqui, o Dourado deve ter as dele, o Rato também. Quem quer começar aí para as perguntinhas secretas para o jornalista? É, cara, eu quero, na consideração final, pedir ao Beto uma dica para quem está começando agora. Que dica que você daria? O cara que está ouvindo o nosso podcast falou assim, porra, isso, você cara... jornalista, caralho, é isso que eu quero fazer da minha vida agora. Me amarrei no que o Beto disse, cara, viajar para Roma e tal... Aqui, meu irmão, dá a dica pra quem tá começando aí. Ah, você que quer ser um bom jornalista, você tem que ler tudo, ler todos os jornais, você tem que estar antenado com tudo que tá acontecendo, você tem que entender os assuntos, procurar ler e entender os assuntos. Aí você vai começar a sua formação jornalística e virar um bom profissional. Você tem que estar antenado com o mundo que você tá vivendo em vários aspectos. Nem que você saiba muita coisa superficialmente, mas você saiba que elas estão acontecendo. Isso é muito importante. Cara, assim, eu, na verdade, eu tenho duas, né? Primeiro, eu queria saber, assim, você falou lá no começo que é responsável por buscar os estagiários, né? Os profissionais que vão trabalhar lá na tua revista e tudo mais. O que você busca, né, no estagiário, quando você senta e faz entrevista e analisa currículo, assim, eu quero que o meu profissional tenha essa característica para trabalhar com a gente. Cara, uma coisa que é muito importante é o texto. Então, toda vez que eu entrevisto alguém, eu peço para ele fazer uma redação logo depois da entrevista. E essa redação geralmente é decisiva para eu contratar ou não uma pessoa. E a gente avalia também conhecimento da pessoa, de um determinado tema, os temas da atualidade, então se ele está ligado, se ele está antenado com as coisas. Se ele tem alguma desenvoltura falando, se ele não é um bocozão e tal. Entendi. E a segunda pergunta que eu tenho é assim, qual a notícia que você gostaria de dar em rede nacional? Gostaria muito de dar notícia dizendo que a corrupção no Brasil acabou, que a corrupção, não que acabou, mas que a corrupção agora está sendo punida, que a impunidade acabou. Puta que pariu. Palmas. Eu me arrepiei agora com o que o Beto falou. Caralho, irmão. Caraca. Meu irmão, puta que pariu, meu Deus do céu. Esse cara é foda. Eu gosto de ver isso. Mas as pessoas falam assim, é assim mesmo, que se foda. Ah, corrupção é isso aí, cada um tem que ver o seu. E, pô, vamos lá, vamos dar um jeito, tem que tirar o meu e os outros que se foda. Essa resposta dele, pra mim, é foda demais. O brasileiro tem muito essa cultura do jeitinho, do suborno no guarda, da impunidade, então... Quer dizer, são as pequenas coisas que geram também as grandes coisas, e vice-versa, as grandes coisas geram aqui os pequenos delitos. Então, o que é importante é que a lei seja cumprida, né? Que não tenha impunidade, que as pessoas que façam essas coisas sejam realmente punidas. E, assim, uma coisa que a gente debate muito lá no trabalho e é uma dúvida que eu tenho também que eu quero confirmar com você. Quanto que é 195 mais 15? Porra. Ih, é verdade, é verdade. Confirmou a jornalista, escolhe jornalismo porque não sabe matemática. Porra, sacanagem. É, mas tá certo. A gente não sabe fazer conta mesmo, não. Tá. Ai, ai, cara. Eu queria deixar esse espaço agora para você fazer teu jabá, convidar as pessoas a acessar o site onde você escreve, pô, teu Twitter, se alguém quiser te achar, se você responde, se alguém quiser pedir uma dica, pedir emprego. Então, se você quiser conhecer lá a empresa que eu trabalho, o tipo de notícia que a gente trata, você entra no www.energiahoje.com. É um site fechado para assinantes, então você tem que fazer uma assinatura, mas você pode fazer test drive gratuito durante 7 dias. E se você quiser também me conhecer no meu Twitter, é Beto Francelino, com 2 L's. A gente vai deixar no post. Beleza, e é isso aí, eu gostei muito de conversar com vocês aí, vocês foram ótimos entrevistadores, bom repórter. Opa! Tá aí a última pergunta. Bons, sim. Elogios, a gente tá cheio. A gente quer saber aonde que a gente errou, cara. Porque, bicho, a gente tentou fazer o que a gente achava que era mais interessante, mais importante sobre a carreira de jornalista. Faltou alguma coisa que a gente perguntar? O que você acha que faltou ser abordado aqui sobre a tua profissão? Cara, eu não saberia dizer, não, assim, que faltou alguma coisa, não. Vocês fizeram perguntas bem pertinentes, bem que tem a ver realmente com a profissão. Não tenho a menor intenção de puxar saco de ninguém, mas vocês foram muito bem, fizeram... Se prepararam para entrevista, vieram com temas interessantes. Eu acho que é isso aí mesmo, achei bem legal mesmo. Aí, ouvinte, olha aí, ó, a opinião do profissional aí falando aí, olha aí. Olha aí, anunciante. É isso aí, pessoal. Por você que ficou até o final, curtiu a entrevista, comenta, se quiser fazer pergunta pro Beto, Twitter no post, o e-mail dele tá no post. Um abraço e até o próximo Forecast. Valeu, beijo nas crianças e Beto, é 210 o resultado. Falou, gente. Um beijo nas crianças, um beijo no coração e até o próximo Forecast. Obrigado mesmo.